se fez cordeiro mudo. No Calvário, a videira verdadeira se fez raiz de terra seca. No Calvário, o Deus se fez homem. O Rei se fez réu. O Senhor se fez servo. O sacerdote se fez pecador, mas conquistou a salvação da nossa alma quando deu o brado de vitória: está consumado. Aliás, eu acredito que está consumado é a frase mais bela de toda a Bíblia. Algumas pessoas pensam que quando Jesus disse "está consumado", ele estava se entregando, pedindo misericórdia. Muito pelo contrário, estar consumado é um grito de vitória, é um brado final. Quando Jesus disse "está consumado", ele estava dizendo: Pai, eu terminei a obra, eu paguei a dívida, eu cumpri a profecia e o mundo já pode ser salvo. Mas cada vez que nos deparamos com algum documentário sobre a cruz, somos tentados a acreditar que Jesus só foi ao alto do Gólgota porque o Pai lhe colocou as mãos nas costas e lhe empurrou. Mas, na verdade, a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, que ele foi entregue por conselho e pré-conhecimento de Deus. Desde a eternidade já estava projetado que Jesus morreria por nós, a fim de resgatar a nossa vida da condenação eterna. Daí, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, dizer que ele é Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Mas, amados, para muitas pessoas, a atenção está na cruz e não no Cristo. E eu gostaria de lembrar-lhe que a cruz em nada é preponderante. A cruz era um instrumento da tirania de Roma. Muitos homens morreram em cruzes antes de Jesus. E depois dele, muitos outros também morreram crucificados. A diferença não é a cruz. A diferença é quem estava cravado nela, que é o Filho de Deus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, ela seria apenas um instrumento arcaico da terrorosa história antiga. Eu tenho dito que até a cruz foi beneficiada com a morte de Cristo, porque ela deixou de ser instrumento de tirania para ser símbolo do cristianismo. A Bíblia Sagrada nos revela que crucificaram dos seus lados dois ladrões. Mateus, no capítulo 27, versículo 39, chama-os de malfeitores, e diz que os dois malfeitores blasfemavam de Jesus. Lucas chama-os de salteadores e diz que um salteador blasfemava, mas o outro, olhando para o blasfemador, disse-lhe: nem aqui temes a Deus, nós estamos aqui por causa do pecado que cometemos, mas este, que mal fez? E olhando para ele, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amados, aquele ladrão que, segundo a tradição, se chamava Dimas, teve uma revelação da graça de Deus. Aquele ladrão viu o que os religiosos de Israel não contemplaram. Aquele ladrão enxergou o que Judas Iscariotes não conseguiu ver. A maior parte dos habitantes do planeta Terra não tem a revelação que aquele ladrão teve no Calvário, porque ele contemplou algo que era de valor e ressonância espiritual. Em primeiro lugar, aquele ladrão contemplou que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Amados, não se olhava para um cidadão comum, por mais importante que fosse, e chamaria de Senhor. Só eram chamados de Senhor no contexto judaico os reis e imperadores. E o ladrão olhou para um réu condenado à morte e disse: Senhor, lembra-te de mim. Se Judas Iscariotes tivesse entendido que Jesus é Senhor, ele teria pensado antes de traí-lo. A Bíblia Sagrada revela que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. No Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6, versículo 5, Jesus declara: o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Por que ele estava dizendo isto? Porque o sábado era o mandamento mais requerido pelos religiosos de Israel. E se nós analisarmos que a lei mosaica era mais do que os 10 mandamentos do decálogo da lei moral, nós vamos entender que cumpri-la era mais difícil do que se imagina. Os estudiosos dizem que a lei mosaica era composta de 213 preceitos negativos, aquilo que era proibido fazer, e 365 preceitos positivos, aquilo que era obrigado a fazer. E a história diz que o mais nobre de todos os rabinos só conseguiu observar 206 dos mais de 500 preceitos da lei mosaica. Quando o Senhor Jesus declara que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor, ele estava dizendo: eu estou acima da lei mosaica, eu posso cumpri-la, esgotá-la, obedecê-la, para livrar-lhes da maldição da lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, declarou: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A confissão do Senhorio de Cristo é requisito exigido para a salvação. E Paulo diz em 1 Coríntios 8, 6, que há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e de quem somos, e um só Senhor, Cristo, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo é Senhor para sempre. E este senhorio foi conquistado no Calvário. Pedro diz que Deus o fez Senhor e Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Ele controla as forças da natureza. Ele tem o comando de todas as coisas. Outro dia, eu vi um pregador empolgado dizer: eu levei Jeová ao canto da parede. Quando ele terminou de pregar, eu disse para ele: você levou a aranha. Jeová não vai ao canto da parede, porque ele é Senhor e controla todas as coisas. A Bíblia diz que ele chama as estrelas pelos nomes e elas lhe atendem. A Bíblia diz que ele diz à relva, Jó 37, brota, e a relva brota, e ele lhe diz: murcha, e ela murcha ao som da sua voz. Jó 39 diz, Jó 38, ele diz: Jó, eu digo aos rios, venham, e eles nascem, Jó, e eu lhes digo: parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. Em Jó 39, ele diz: Jó, eu chamo os raios pelos nomes, eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Como é que se leva no canto da parede quem chama raio pelo nome, irmão? Ele é Senhor e digno de ser louvado pelo seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo é o Senhor. Levante a sua mão assim e diga: Jesus Cristo é o Senhor. O ladrão descobriu esta verdade. Olha, queridos, de Jesus, a Bíblia nos revela que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a 11, ele disse: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, e achando na forma de homem, tornou-se servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vira marabagás, choremando ramandagás. A história diz que houve um sociólogo francês, parece-me que Auguste Comte. Comte tinha um sócio que era cristão, e um dia Comte chegou no escritório e disse para o sócio: eu, Auguste Comte, vou fundar uma religião mais forte do que o cristianismo. A minha religião chamar-se-á positivismo. O companheiro de Auguste Comte olhou para ele e disse: vá em frente, você vai conseguir. É possível fundar uma religião mais forte do que o cristianismo. Para isso, você só precisa de três coisas. Comte perguntou: quais? Ele disse: primeiro, você precisa nascer de uma virgem, e nisto você já perdeu. Segundo, você precisa ter poder para dar voz a mudo, visão a cego, vida a morto, e você não tem. Terceiro, você precisa morrer, ser sepultado, 3 dias depois ressuscitar, sem a ajuda de ninguém, e assentar-se à direita de Deus. Quando Auguste Comte ouviu aquilo, ele caiu de joelho dizendo: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é Senhor. Levante a sua mão e adore, glorifique, fale em línguas, tribute. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. No ano de 1995, ocorreu em Moçambique o Congresso Mundial do Satanismo. Estavam reunidos em Moçambique cerca de 20 mil satanistas do mundo inteiro, invocando demônios. E o depoimento diz que no dia que começou o congresso do satanismo, um pastor de Moçambique foi orar, e ele disse: Deus, eu não posso permitir que o meu país seja palco para o exibicionismo dos demônios. O Senhor pode fazer alguma coisa? E enquanto ele orava, o Senhor lhe disse: permaneça em oração, porque eles vão precisar de você. E o pastor permaneceu orando. No segundo dia do congresso, morreu uma menina de 12 anos, que era filha da organizadora do evento, a maior satanista de Moçambique. E quando a menina foi dada por morta, ela tomou o microfone e disse aos seus companheiros: invoquem seus guias, clamem suas entidades, ressuscitem minha filha, porque com a minha menina morta não tem festa em Moçambique. E eles começaram a clamar. E imagine o peso que desce sobre uma cidade quando 20 mil homens desta estirpe invocam demônios ao mesmo tempo. Mas enquanto eles clamavam, a menina não ressuscitou, porque onde Jesus está, o resto engata a marcha ré e bate em retirada. A mulher chamou o empregado e disse: você lembra daquele pastorzinho que a gente deu uma surra nele e derrubamos a igreja dele? O rapaz disse: lembro. Ela disse: vá chamar, pode ser que o Deus dele resolva o nosso problema. Era o dito cujo que estava de joelho. Quando bateram na porta, ele orava e o Senhor falou com ele: levanta e vai, porque eu vou na tua frente. E o pastor foi. Ao chegar lá, a satanista disse: pastor, se o teu Deus tiver poder para ressuscitar a minha filha, eu cancelo este congresso hoje e me torno membro da tua igreja agora. Era tudo que Jesus queria. Aleluia! O pastor tomou a menina nos braços, diante de câmeras de televisão, e disse: Senhor Jesus, esta é a maior chance que tu tens de provar para o povo de Moçambique que tu és o Senhor. Ressuscita esta menina. Enquanto o pastor orava, a menina se contorceu e pulou em pé. Viva para a glória de Deus. Sabe de uma coisa? Quando a menina levantou, o testemunho diz que os 20 mil satanistas ajoelharam, levantaram suas mãos e cada um na sua língua gritava: Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor! Levante a sua mão comigo e declare isso, por favor! Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor! Jesus, derrama teu poder neste lugar! Agora! Oh, aleluias! Aleluias, aleluia. Aí no telão, glorifique a Deus. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. E eu quero nesta noite profetizar que os demônios que estão oprimindo tua família estão caindo por terra agora, pelo poder do Senhorio de Jesus. Eu quero nesta noite declarar que o espírito de prostituição que escravizou teu marido até hoje está sendo derrotado pelo poder do Senhorio de Jesus. Receba vitória nesta noite. Jesus é Senhor. Aleluia! Em segundo lugar, o ladrão da cruz descobriu que Jesus tem boa memória. Senhor, lembra-te de mim. Queridos, alguns estudiosos dizem, João 2,49, quando Jesus disse a Natanael: eu te via debaixo da figueira. Alguns estudiosos dizem que no dia que José e Maria fugiram da matança decretada por Herodes, a mãe de Natanael o escondeu entre as folhagens de uma figueira. Jesus era criança, Mas ele olha para Natanael adulto e diz: eu te via quando estavas debaixo da figueira. Deus não esquece de você. Deus não consegue esquecer de nós. Diz aí para o teu vizinho: Deus não consegue esquecer você. Diz aí no telão: Deus não consegue esquecer você. Quer saber por quê? Porque um dia ele disse ao Filho e ao Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando o Pai olha para o Filho, ele vê a minha vida e a sua vida. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando o Espírito Santo olha para o Pai, ele lembra de nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus não consegue esquecer você. Ele fez um pacto com Abrão, em Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 8. 470 anos depois, ele ouviu o clamor dos hebreus em Êxodo 2, porque lembrou-se da aliança que havia feito com Abraão. E a Bíblia diz que ele desceu e apareceu numa sarça que ardia em chamas e não se consumia. E quando Moisés chegou perto para ver o que era, ele disse: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Moisés parou, prostrou-se, e o Senhor disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Como percebes, tenho contemplado a aflição do meu povo, e o seu clamor chegou até a mim. Vai tu, pois, Moisés, e livra a Israel da casa da servidão. Moisés perguntou ao chegar lá: vão me perguntar pelo teu nome, o que lhes direi? O Senhor disse: Moisés, eu sou o que sou. Esta é a mais bela, a mais perfeita revelação de Deus no Antigo Testamento. Porque quando ele disse a Moisés: eu sou o que sou, no hebraico do Antigo Testamento, ele estava dizendo Eriê, Ashe Eriê, que significa eu sou o que você precisar que eu seja. Isto é lindo demais. O Senhor estava dizendo: Moisés, se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou água. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver doente, eu te saro. Se você estiver fraco, eu te fortaleço. Eu sou o que sou, disse o Senhor. Deus não esquece de você. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto até mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, a Bíblia diz que Deus não deixou cair nenhuma das suas palavras ditas através do seu servo Moisés para com Israel. Caros irmãos, Deus é fiel. A Bíblia diz que se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Tem muita gente na igreja precisando conhecer o Deus que não se esquece de nós. Deus falou com você, Ele te fez uma promessa, e você sai de porta em porta buscando confirmação. E tem gente que ainda diz: só creio se Deus usar alguém que não me conhece. Meu caro irmão, acredite, Deus não precisa ser manipulado. Deus não promete para se livrar de você. Quando Deus promete é porque Ele quer fazer. E quando Deus promete, Ele não esquece do que disse, porque Ele é fiel. Diz aí para o teu vizinho: Deus está lembrando de você. Deus está lembrando de você. Aleluias! Eu lembro agora do pastor Cláudio Campi. É um pastor batista em Belo Horizonte. Ele disse que um dia estava no gabinete e um empresário da igreja chegou e disse: pastor, eu estou indo para a Europa. Minha esposa iria comigo, está tudo pago, mas surgiu um imprevisto e ela não pode ir mais. Você não gostaria de dar um passeio na Europa? Ah, irmão, viagem para a Europa com tudo pago? É exatamente o que o brasileiro quer. Cláudio Campi foi para a Europa. Quando chegou na Suécia, ele viu pela internet, televisão, outdoor, que o pastor David Jonsson estaria na capital do país naquela noite, fazendo uma grande concentração evangelística. Cláudio Campi foi para a cruzada ouvir a palavra. Assentou-se numa das arquibancadas do estádio e ouviu o culto. Na hora da oração final, quando o pastor Jonsson convidou à frente quem queria receber a oração, o pastor Campi diz que viu um sueco descer vagarosamente e passar perto dele. Quando o sueco passou, o senhor disse: Cláudio, desce atrás desse europeu e ora por ele. Ele disse que falou: o senhor está de brincadeira comigo? Eu mal falo português. Como é que eu vou orar por este homem? E o senhor disse: Cláudio, não me questione, desça e ore por ele. O pastor Campi é muito paciente, ele anda bem devagar. E ele diz que naquele dia ele desceu mais devagar ainda, para dar tempo terminar a oração e Jesus desistir daquele negócio. Mas Jesus não desiste de você. Deus não abre mão de você. Cláudio Campi diz que enquanto descia, o rapaz caiu como que desmaiado. E ele agachou perto do rapaz, colocou a mão no peito do moço e orou em português mesmo. E disse: Jesus, ama a alma deste rapaz, enamora o seu coração. Ele disse que enquanto orava, o rapaz abriu os olhos e disse em português: Jesus me ama. Agora eu sei que Jesus me ama. E o rapaz levantou e saiu correndo no estádio, fazendo aviãozinho e dizendo: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. O povo foi parando de orar e viu a cena. O pregador chamou o rapaz à frente e perguntou por que tamanha empolgação. E ele disse para os irmãos, traduzindo ao pastor brasileiro: irmãos, eu nasci na Suécia. Os meus pais são suecos, mas nós fomos enviados como missionários para o Brasil na década de 70. Na década de 80 nós voltamos, e ao chegar na Europa, eu abandonei Jesus, enveredei-me nas drogas, na prostituição e no crime. Já tentei o suicídio algumas vezes, disse o rapaz. E hoje pela manhã, disse o moço, quando eu vi o anúncio desse culto na TV, eu fiz uma oração na frente do espelho. Eu disse: Jesus, eu quero um sinal de que tu ainda me amas. Eu vou nesse culto hoje à noite. É a última vez que eu vou te procurar. E quando chegar lá, Senhor, eu quero que o Senhor mande alguém orar por mim. Só por mim. Exclusivamente por mim. E não serve em inglês. Só serve se for em português. Deus tira um homem do Brasil e leva na Europa para provar a outro seu amor, porque Deus lembra de você. Deus lembra de você. Satanás diz que Deus se esqueceu, que você não tem mais valor, mas em nome de Jesus, nesta noite, dê uma tapa na cara do diabo pelo poder do sangue de Jesus e acredite que Deus lembra de você. Ele não esquece da sua vida. Ora, mande o remai, declara, orehanda, ramandaga, amai, derramandega, shibikas, aleluia. Sabe de que eu lembro agora? Do irmão que queria ser pregador e o pastor nunca dava oportunidade. Todo dia o pastor dizia: fica no óleo, irmão, fica no óleo, irmão. Até que um dia o irmão cansou do óleo e disse: eu não prego na igreja, vou pregar no mato. E ele chegou no matagal, subiu em cima de uma pedra, saudou os irmãos com a paz do Senhor. Ninguém respondeu, mas ele saudou. Ele leu a Bíblia, ninguém leu com ele, mas ele leu. Ele pregou, ninguém deu glória a Deus, mas ele pregou. Fez o apelo para ninguém, orou por ninguém e foi embora feliz da vida. Sou pregador, graças a Deus. Domingo à noite, final de culto, hora do apelo, o pastor pregava. Um marginal veio aceitar a Jesus, colocou duas armas em cima do púlpito e disse: pastor, eu não estou aceitando a Jesus hoje, eu sou um foragido da polícia. Sexta-feira passada eu estava dentro de uma loca de pedra, eu não sei como, mas chegou um crente e subiu na pedra que eu estava e pregou para mim, pastor. Oh, aleluia. Ele não me viu, mas ele perguntou se eu queria ser crente. Eu respondi e ele orou por mim, pastor. É por isso que eu estou me entregando a Jesus. Oh, se você puder, adore ao Senhor com alegria nesta noite, porque Ele é digno. Deus não esquece de você. Eu vou terminar. Fica em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Em último lugar, o ladrão descobriu que Jesus é rei. O ladrão descobriu que Jesus é rei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é que você olha para o indivíduo no Calvário, crucificado como réu, e fala dele como rei? Tem que ser revelação, irmãos. Mas acontece que enquanto Jesus era escarnecido, o ladrão olhava para ele e dizia: esse camarada é diferente. Os outros xingam, gritam, pedem misericórdia e ele intercede. Ele é diferente, ele é rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe de uma coisa, amados? Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Elvis Presley está numa tumba fria no Texas. Pelé aposentou e continua rei aposentado, mas Jesus de Nazaré é rei para todo sempre. Ele é Senhor. A Bíblia diz, lá nos Salmos de número 24, duas profecias lindas, no versículo 7 e 8, que já se cumpriu. é quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e vai entrando nas mansões celestiais e um coral de anjos começa a cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. O outro coral pergunta: quem é este Rei da Glória? O primeiro coral responde: o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Mas a segunda parte da profecia não se cumpriu ainda. Vai se cumprir quando a igreja chegar no céu com Jesus. Depois do arrebatamento, quando eu e você vamos entrando nos portais eternos com o noivo amado, o coral de anjos vai cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. O outro coral vai responder: quem é este Rei da Glória? O primeiro coral vai dizer: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus é Rei, Jesus é Rei, Jesus é Rei. Ora mandegou, shurihanderai, derrama nagás. Eu não sei se o conjunto adoração canta aquele hino Agnus Dei, aleluia, santo. Se cantarem, por gentileza, Jesus é Rei. Sabe por que eu estou pedindo isso? Porque Apocalipse 5, de 11 a 13, tem uma revelação linda. Preste atenção nisso, por favor. A Bíblia diz que ao redor do trono há milhões de milhões de anjos e miríades de miríades. Os matemáticos dizem que miríades de miríades são 100 milhões vezes 100 milhões de anjos. Veja a quantidade. E eles tomam as suas harpas e dizem assim: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber a honra e a glória e o domínio e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Adore a Ele agora, porque Ele é Rei, Ele é Rei. Levante a sua mão, por favor. Levante a sua mão, por favor, e adore a Deus agora. Espírito de Deus, em nome de Jesus, sopra nestas galerias o vento da plenitude agora, o senhorio e o reinado de Cristo neste lugar. Aqui na nave deste templo, Espírito de Deus, sopra a tua graça agora. Estende o manto da tua plenitude neste lugar. Espírito de Deus, aí nos telões, no refeitório, lá na rua, comece a receber agora uma descarga do poder de Deus. Aqui em cima, Santo Jesus, derrama teu poder neste lugar. Eu vou contar até três e você vai receber uma descarga de poder. Em nome do Pai, dois, em nome do Filho, três, em nome do Espírito Santo, receba o poder de Deus. Quem puder Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Ele, adore, adore, adore. Ele é Senhor, Ele lembra de você, Ele é vitorioso, adore. Se não for difícil, dá um aperto de mão no vizinho, um abraço, e diz pra ele: Deus lembra de você, Deus lembra de você, Deus lembra de você. Contagia agora esse lugar, Jesus. Diz aí pro teu vizinho na galeria: Deus lembra de você. Contagia esse lugar com poder agora, Jesus. Meus irmãos, oh aleluia, meus irmãos, continue adorando a Deus, mas olhe, eu não posso devolver o microfone sem fazer isso, porque é pecado. Devolver o microfone sem fazer, o que eu preciso fazer agora é uma dívida com o Calvário, e eu não posso pagar essa dívida. Eu gostaria que o irmão olhasse para a pessoa do seu lado, um amigo que nos visita, uma amiga que está aí próximo de você, no telão ou aqui dentro. Coloque a mão no ombro desse amigo perto de você, e convida ele agora em nome de Jesus, para sair do seu lugar e vir à frente, receber a oração, entregando a Jesus a sua vida, e venha com ele, venha com ela em nome de Jesus.